Meu nome é Paulo, tenho 43 anos, sou médico cardiologista e trabalho no hospital em Lajeado. Eu vivo junto com Juraci, mas nós não somos casados. Juraci tem dois filhos de seu primeiro casamento. Juraci e eu temos um bebê, o Tiago, de 8 meses. Henrique, meu filho mais velho, não é filho de Juraci. Ah, você está surpresa? Eu sei, as relações na minha família são um pouquinho complicadas, mas, na verdade, tem muitas famílias brasileiras assim como a minha. Você acha que sim? Ah, certamente. Eu conheço muita gente que não vive mais com o marido ou a mulher de seu primeiro casamento. A vida não é fácil, você não acha? Então, Juraci, Tiago, o pai de Juraci e eu, vivemos todos numa casa grande. Tiago fica em casa com Juraci. Os outros dois meninos dela, Marlene e Manuel, ainda são pequenos, mas já frequentam a escola. Quantos anos tem o Henrique? Henrique tem 14 anos. Ele vive com a mãe dele, Roseli. Você tem irmãos? Tenho uma irmã e um irmão. Minha irmã, Fernanda, é casada com Renato e eles vivem longe. Fernanda tem uma menina, a Carla, que tem 18 anos e é filha única, mas que não é filha de Renato. Com Geraldo, meu irmão mais novo, é tudo mais simples. Ele é casado com Mara. Lucas, o filho deles, tem apenas 2 anos. E seus pais ainda trabalham? Meu pai ainda trabalha, mas minha mãe não trabalha mais. Agora, ela é só dona de casa. Eles apoiam muito o Henrique, porque o menino é bastante difícil. Eles moram perto de nós, em uma casa pequena.